Tráfego Salvador, Gol no 095. Prossiga, Gol no 095. Só confirma para mim a pronúncia do nome dessa saída. É Arban ou Arbo? Gol no 095. Arbo, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Ok, obrigado. Nada. Victor, Victor Golf. É, informação em curso de Juliet, prossiga. O Victor Golf, confirme em parte que se encontra. Aqui é o Victor Golf, decola da pista no 7. Cliente, aguarde coordenação com o controle. Eco Victor Golf, copia? Papapá, Eco Victor Golf, autorizado para Sierra Bravo, Juliet Romeo, via Upper Zulu 44, após conforme rota do plano. Nível 380, decola da pista no 7, perfil de saída da EL, Lisa, posto seguro. Primeira curva à direita, transponder 5061, frequência do controle Salvador 119.8. Papá Eco Victor Golf, confirme após Leda, posto seguro. Papá Eco Victor Golf, confirme nível 380. Eto Eco Victor Golf, para acionamento táxi, chame torre em 118.95. Estacionamento Azul 2796. Azul 2796, autorizado acionamento, chame para táxi. Chamaram para táxi 2796. Azul 4299, informação em curso de Juliette, copia? Azul 4299, autorizado para Serra Bravo, Quilo Papá, via Upper Zulu 10, após conforme rota do plano. Nível 340, saída da EL, Leda Motiva. Decola da 10, primeira curva à direita, transponder 5067, frequência do controle Salvador 119.8. Correto, azul 4299, chame para feedback finalmente. Trabalhando. papá, Mike Romeo Alfa, informação em curso Juliet, confirme mais que se encontra aí, intenção de pista. Está na noite ponto animar, Vera Cruz, 110, conforme. Alfa, copia? Pronto. Mike Romeo Alfa, autorizado para a Terra 9, Victor Romeo, plano de voo visual. Decola Proaçu, transponder 0156, frequência do controle 119, decimal 8. Também autorizado para Veracruz, 510, controle 198, e transponder 0156, o Mike Romeo Alfa, 01 sobre. 021. Pistão no zero, livre pouso, TAN 3304, obrigado. Mike Romeo Alfa, prossiga. DAB-51, uma boa ideia. Autonomia 3 horas e 50. Alternativa, uma chave para o táxi. Gente, azul 2796. Autorizado o táxi para ponto de espera pista 10 e a parte principal táxi Índia. No ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste 1021, com voo. Evitou, táxi a ponto de espera da 10, lá 1895, obrigado, vou para a próxima. Mike Romeo Alfa, reporte quando fora do solo, não há tráfego a reportar no setor. O vento em Salvador, 160 graus, 099. Mike Romeo Alfa. Alfa. Salvador, o azul 2796, bom dia. Próxima ponte espera, 10, pronto. Azul 2796, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém 2796. Fora do solo, Mike Romeo Alfa. Papapá, Mike Romeo Alfa. Ingresse na final do Sonda 7, aguarde autorização para cruzamento. Sente. Conforme um webbus da Avianca passando do Duna agora no momento, por gentileza, agilizando. Ok, está agilizando, Romeo Alfa. Azul 2796, primeira direita, solo 121. Azul 2796, autorizado a decolagem pista 10, 10, 089. Autorizado a decolagem da 10, azul 7796. Rio, Oceanair 6312, fechou a aproximação, aguarde autorização de pouso para informação com a ATR da Azul, iniciando rolagem pistão 1-0 e um tráfego adicional, um Alfa Sierra 5-0, cruzando agora a final 1-0, não interfere. Muito obrigado. Para mantendo aqui a final da 1-7, o Michael Melva para o cruzamento. Michael Melva autorizado o cruzamento de imediato, repórter no vertical fala de Itapuã. Eu encontro o da Avianca passando agora no marcador externo. Porque está visual, está agilizando o Romeo Alfa. Já livrou a final do 1-0, orientando fora de Itapuã, Mike Romeo Alpha. Mike Romeo Alpha, fora de Itapuã, transfere o controle, 1-1-9-8. 19-8, obrigado aí. Chile 63-1-2, segue o trem, autorizado o pouso, pista 1-0, vento 170 graus, 1-0 na. Autorizado o pouso, pista 1-0, trem baixado e tramado, Chile 63-1-2. Azul 279B, decolando 29, controle de Salvador, em 1-1-9-8. 98, boa. Fala Salvador, gol 295 para pushback acionamento, portão 4. Gol 1095, autorizado, pushback acionamento sem para-ataque. Repatará gol 1095. Salão 3-1, primeiro direito, Salão 2-1-1. Confirme para a torre. Boa tarde, Xanaia 63-1-2. Taxi de Alfa, reporte antes da Julius. Não, agora sim, 4/4, prossiga. Acionado 4 de Agora tá, Eco Victor Golf, Felipe Tax, reporte na passagem, o seu time 1021. Pode passar 1021. Papá. Papá, Eco, Vitor Golf, livre de ingresso, pistão na 7, reporte aliado pronto. Aliado pronto. Salvador, Gol no 095, com 182 PAB, 3 horas de autonomia, alterna Campinas, pronto para o táxi. No 095, autorizado, táxi para ponte espera, pista no 0, via táxi Índia, no ponto espera, chame torre, em 118.95, ajuste 1022. Afirmativo, autorizado, táxi, ponte espera, dono 0, via táxi Índia, 118.95, grato, bom dia, Fran, bom no 095. Chalé 6312, atento ao Boeing da Gol, que iniciará táxi para ponte espera, autorizado. Táxi via Julius para portão 03. Fazer Boeing da Gol, autorizado Juliette 03-2663-02. Solo Salvador, azul 4299, portão 1 para o puxa acionamento. Azul 4299, aguarde para o feedback assim que a aeronave da Chalé parquear, será autorizado. Sete, na sua exposição. Gente, aguarde a autorização, Eco Victor Golf. Para Salvador, muito bom dia, Gol no 095, próximo ponto espera dando 0, pronto. Eco Victor Golf, decolagem autorizada, pista 17, vento 160 graus, 129. Salvador Tower, American 69, 8 miles out on the ILS for runway 10. Tutanina, have you inside? Light terrain on the field, runway wet, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 11 knots. American 69, clear to land runway 10. Victor Golf, decolado aos 36, controle Salvador, 120, decimal 8. Confirmando, 120, decimal 8. 119, decimal 8, corrigindo. 119, decimal zero, nós temos autorizado alinhar e manter pistão zero. Autorizado alinhar e manter pistão zero, com 095. Ao Salvador, azul 4299, acionado com 71 PLB, autonomia de 4 horas e 50, alterna Ribeirão. Azul 4299, autorizado táxi para ponto de espera, pista no zero, via táxi Índia. Do ponto de espera SM Torre em 118.95, ajuste 1021. 021, ponto de espera, torre 1895 azul. 4299. America 229 on the ground, JS 39, leave by right, taxiway Foxtrot, call ground 121.1. Taxiway Foxtrot ground 121.1, American 39. Luna 095, decolagem autorizada, pista no zero, vento 130 graus, 099. Autorizada a decolagem, voo no 095, pista no zero. Taxis Alpha and Juliet, gate 11. Alpha, Juliet, Yankee 11, American 69. Salvador, muito bom dia, azul 4299. Bom dia, azul 4299, mantenha a posição. Mantém. Luna 095, decolada aos 41, controle Salvador 119.8. 198, obrigado, gol 1095. Salvador, bom dia, 33859, sinal, baixado travando. 3859, avistando, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, 139, pista molhada, chuva sobre o campo. Azul 4299, autorizado a alinhar e manter, pista na zero. Alinha e mantém. O 4299. 3859 no solo aos 44, direita taxiway Eco, 121, décima 1. Eco 2119, tá? 3859. Salvador, 3859. Pode ser Eco, Liverpool. Salvador, 3859. Autorizado táxi para a parte principal via táxi de razão, via táxi Alfa e Juliet. Portão 04. Ok, via Alfa e Juliet para 04. 3859, decolagem autorizada. Pista 10. Vento 150 graus, 129. Autorizado, decolagem azul 4299. TAN 3179, copia? Afirmativo. TAN 3179, autorizado para Guarulhos via UPSLU 10 após Taubaté, nível 320. Decola da 10, saída da El Leda Motiva. Primeira curva à direita, transponder 5101, frequência do controle 119.8. Autorizado para Guarulhos, UPSLU 10, Taubaté. 320 livre, decolando da 10, da El, da Mótima, curva direita, 5101 no transponder, 198, controle, TAN 3179. Correto, TAN 3179, chame para o pushback acionamento. Tá. Azul 4299, decolado aos 46, controle de Salvador, 120, décima 8. 208. 1198. 1198, um bom dia, obrigado. Chelé 6312, copia? Chelé 6312, autorizado para o aeroporto de Recife, via UPSLU 17 após conforme rota, nível 350. Decola da 10, saída Sael, correção. Saída Puca, Jamo, Caju. Primeira curva à esquerda, transponder 5110, frequência do controle 119.8. Correto, Oceané 6312, chame para o pushback acionamento. controle Gol 1-1-1-0, temos a informação que eu não sei. Nova autorizado, acionamento sem para ataque. Houston 3179, 209 a bordo, 3 horas e 40, confins. Tan 3179, autorizado táxi para ponto de espera pista no zero, via pátio e táxi Índia. No ponto de espera chame torre em 118-95, ajuste 1022. Via Índia, no ponto de espera 395, 1022, Tan 3179, boa tarde, bom dia. Bom dia. Esse é a Tango Delta, confirme parte que se encontra em tensão de pista. Gente, Romeu Sierra Tango Delta, copia? Romeu Sierra Tango Delta, autorizado para Serra Bravo Romeu Juliet via Golf 677 após conforme rota do plano, nível 220, decola da 10, perfil de saída da EL, transição coral. Primeira curva direita, transponder 5105, frequência do controle Salvador 119.8. Fora de Serra Tango Delta, confirme pessoas a bordo. Papá Romeu Sierra Tango Delta para acionamento táxi, chame torre em 118.95. Salvador, uma boa, UTA 3304, informação Lima, autorização Brasília 360. UTA 3304, confirme nível solicitado? 360. 3660, ciente, ainda não temos o nível aqui no plano, vamos verificar e já chamarei pronto para pagar a cópia. Informativo, na frescura. TAN 3304, copia? Copia. TAN 3304, autorizado para o aeroporto de Brasília, via Upper Zulu 17, após conforme rota do plano. Nível 360, decola da pista 10, saída Arbor Elétrica. Primeira curva à direita, transponder 5114, frequência do motor de Salvador 119.8. O 304, autorizado Brasília, nível de voo 360, conforme o plano de voo. A aerovia Upper Zulu 7, decolada pistão 10, saída árvore, transição elefa, 5114, transponder, controle 198, o 3304. Correto, TAN 3304, chame pronto para o feedback treinamento. 3179, ponto de espera 90, tá pronto, bom dia. São 3179, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Sou instalador, bom dia, 9960, uma milha para o Supra, na sua escuta estabilidade. Gol 1160, reporte visual para o Sona Zero. Vai formar visual com a pista no zero, gol 9160. Capitão Lima, Kilo Bravo, confirme bate que se encontra em intenção de pista. Nada, nível bom de pressão a zero, gol 9, Lutan 3304. Lutan 3304, prossiga. Lutan 3304, autorizado. Feedback funcionamento sempre para táxi. Lima, Kilo Bravo, pronto, cópia? Lima, Kilo Bravo, autorizado para João Durval, via roda do plano, nível 060. Decola da 17, primeira curva à direita, saída Momo, após direto. Nível, quadrão, transponder 5065. Frequência do controle Salvador 19.8, apenas formando saída à esquerda. Correto, Lima, Kilo Bravo, confirme VOB? 3 a boa. 3 a boa, seguinte, chama em torno no 8.95. Patango Lima, Kilo Bravo, Torre Salvador. Acionamento autorizado, chame pronto, táxi. São 3179, autorizado alinhar e manter, Sono 0. Alinhar e manter, Sono 0, São 3179. O 1960, solo 05, livre à direita no 21.1. Ei, solo 1960. Salvador, bom dia, 1960, livrou na sua escuta. Gol 1160, taxi via Alfa, reporte antes da Juliet. Alfa, reporte antes da Juliet, 1160. 049. Livre decolagem 10, 3079. Tan 3179, decolada 07, controle Salvador 119.8. 1998, Tan 3179, bom final de semana. Igualmente. Estacionado, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, chama a ponta de espera da Papá. Plano 3304, autorizado táxi para ponto de espera pista 10, via parte principal táxi Índia, no ponto de espera semi-torre em 118.95, ajuste 1022. Ativo principal Índia, ponto de espera 3295. O Tony está no ponto de espera da Papá, Lima Quilo Bravo, autorizado ingresso pista 17, chame a linha de pronto. Gol 1160, avista Airbus Atan, taxiando à sua esquerda. Relativo. Gol 1160, após a passagem da aeronave da Atan, autorizado o táxi via Juliet para o portão 10. Após a passagem da aeronave, autorizado o táxi, portão 10, 1160. Gente. Tá 3304, ponto de carona, 0 pronto. Tá 3304, autorizado a alinhar e decolar, pista 0, vento no 50 graus, 049. Venha decolar, pista 03304. Bom dia, Tan 3259, Santos da Mãe, que está pronto para a cópia Curitiba. 359, está autorizado Curitiba, nível 3600, decola 5 no 0, curva à direita, saída para Elefa, via APZU 21, após o Tiki, APZU 1, sempre para sair conforme a rota. Controle Salvador opera 1198, transponda 5121. Saída árvore, transição elétrica, motor após 39.8, o transporte 5.2, está 3259. 3259, procedimento correto, são prontos, push back para a meta.